8:03. Cultura FM 103,3. A Cultura FM apresenta Música nas Cortes. 200 anos de instalação da corte no Brasil. Um programa de Maurício Monteiro. As Cortes de Londres e Milão. As práticas cortesãs incluíram, em seus atributos de civilidade, um determinado gosto musical, uma preferência por estilos criados e consumidos na corte. Pode-se dizer que tais hábitos eram aprendidos através da convivência social e, sobretudo, dos manuais de boas maneiras e das observações de moralistas que criavam códigos de bom comportamento. Os primeiros tratados do século XVI estabeleceram as regras sociais em praticamente todas as atividades cotidianas, principalmente quando se tratava de uma exposição pública da corte. Seguir regras de etiqueta e civilidade era necessário para ser aceito nesta corte. Isso significava eleger alguns comportamentos e eliminar outros, criar uma diferença entre o que deveria ser inferior e o que só poderia ser superior. A prática da música é frequentemente citada em manuais de etiqueta como um dos atributos do bom cortesão. Não era qualquer música que deveria ser praticada pela corte. Não eram quaisquer instrumentos que poderiam ser utilizados. A cortesia indubitavelmente deriva seu nome da corte e da vida cortesã. As cortes dos grandes senhores são teatros em que todos querem fazer fortuna. Isso pode ser adquirido conquistando-se o favor do príncipe e dos membros mais importantes de sua corte. O indivíduo, por conseguinte, não poupa esforços para se tornar agradável a eles. Através dela, a cortesia, damos ao outro tantas garantias através de nossa conduta visível que ele forma uma expectativa favorável de nossa disposição de servi-lo. Thank you. Ouvimos de Giuseppe Sammartini o concerto para a flauta doce em Fá maior. Chiara Bianchini dirigiu o Ensemble 415. Giuseppe Sammartini nasceu em Milão. Depois mudou-se para Londres, juntamente com seu irmão Giovanni Battista, que não permaneceu lá por muito tempo. Foi oboísta e compositor. Em Londres, foi o primeiro oboé da ópera, em 1727. Foi protegido de Frederico, príncipe de Gales, e de sua esposa. Dali, foi nomeado diretor musical da família real. As suas obras incluem sonatas para violino e flauta, sonatas para duas flautas com baixo contínuo, 12 sonatas para violino, estas dedicadas à Princesa de Gales, 6 concertos para violino, concertos grossos, concertos para cravo. Sammartini morreu em Londres em 1750. Giovanni Battista, ao contrário de Giuseppe, passou a maior parte do tempo entre a Áustria e a Itália. A primeira obra que escreveu é provavelmente de 1725, um conjunto de obras vocais, consideradas nessa altura até manuscritos perdidos. Foi mestre de capela da Congregazione e, graças às suas atividades religiosas, tornou-se um dos mais requisitados músicos dentro e fora da Itália. Manteve contato com muitos compositores notáveis, dentre eles Johann Christian Bach, Mozart, Boccherini e Gluck, que se tornou seu aluno a partir dos anos de 1737 e foi até 1741. Thank you. Giovanni Battista Sammartini, Magnificat em si bemol maior, coro madrigal e orquestra de cordas de Budapeste, com a direção de Ferenc Zekeres. A música, naturalmente, se prestava à ostentação, ao mesmo tempo em que acrescentava civilidade aos cortesãos. Foi também um ingrediente importante para a demonstração da pompa e do esplendor das cerimônias da corte, e até em determinados momentos transformou-se na personificação solista de um rei junto ao coro de nobres. Até o surgimento do romantismo, com a sua individualidade possessiva e com seu conceito de estética e observação do mundo, a música na Europa servia à ostentação e à afirmação do poder da nobreza. Certamente, toda a demanda moral, religiosa e comportamental estipulada nos manuais de boas maneiras serviu como base social para o estabelecimento das monarquias absolutistas. E, já na hierarquia imposta por elas, acelerou ainda mais a estratificação da sociedade. Esses manuais não só determinaram os modos de comportamento e as regras de bem viver, como também serviram para distanciar ainda mais uma classe da outra. Thank you. Thank you. ouvimos de Johann Christian Bach a Sinfonia em Sol Maior. O concerto harmônico foi dirigido por Miklós Spányi. Johann Christian Bach foi o filho mais jovem de Johann Sebastian Bach. Compôs numerosos trabalhos orquestrais e de câmara, além de várias óperas. Viveu um bom tempo da sua vida na Inglaterra, motivo pelo qual ficou conhecido como o Bach Londrino, ou o Bach Inglês. Estudou na Itália e trabalhou como organista na Catedral de Milão, convertendo-se ao catolicismo. Depois de apresentar com sucesso uma ópera em Milão e Veneza, recebeu uma oferta para ir a Londres e partiu para a Inglaterra em 1762. A Catedral de Milão ainda manteve o seu cargo em aberto na esperança de que um dia ele pudesse retornar e reassumir. Johann Christian foi designado mestre de música da rainha e os seus deveres incluíam, sobretudo, ministrar aulas de música para ela própria e para os seus filhos e ainda, no decorrer do entretenimento real, acompanhar o rei Jorge III ao piano, enquanto o rei tocava sua flauta. Música nas Cortes. 200 anos de instalação da corte no Brasil. Montagem, Almir Amador. Comentários e apresentação, Maurício Monteiro. Leitura de textos, Joconda Bordom. Um programa Cultura FM de São Paulo, Fundação Padre Anchieta.